André Cedis, o mural de Ibi Coara. Tamo junto, meu parceiro, Paulinho Pancada. Paredinha, bons amigos. Vai tocar no paredão daquele jeito, hein? Paredinha só, galera. E nós chegou na social, tem vara novinha na frente do som. Descendo e subindo, jogando a rabeta. Bicho, como é que tá bom? Eu vou passar sarrando pra ver se ela vem sentando. Eu vou passar sarrando pra ver se ela vem sentando. Ô novinha, chama sua amiga e vem sentando, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem sentando. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem fudendo. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem sentando. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Salsicha, meu parceiro Duster DJ, tamo junto, hein? You already know. E nós chegou na social, tem vara novinha na frente do som. Descendo e subindo, jogando a rabeta. Bicho, como é que tá bom? Eu vou passar sarrando pra ver se ela vem sentando. Eu vou passar sarrando pra ver se ela vem sentando. Ô novinha, chama sua amiga e vem sentando, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem sentando. Vem, vem, vem. Paredão, viu? Meu parceiro Black Music.